Portal do Arrocha. Ela por o desejo, o jeito que ela faz. Essa fada gostosa demais, sussurra no ouvido. Cada coisa que causa arrepio me deixa de louco. Mal termina, já quero de novo. Mas só que tenho porém, sentimento ela não tem. Aonde é que meu coração foi se meter? Gostar dela é pedir pra chorar. Gostar dela é pedir pra sofrer. Meu coração foi se meter. Gostar dela é pedir pra chorar. Gostar dela é pedir pra sofrer.